Jogos para e podem oferecer 2283-00. Tem telecupido pra você aqui na Atlântida FM 100,9. O Juliano, final telefone 71. O Julianinho tem 1,50m, cabelos claros, olhos verdes, gosta de muita praia e é um sagitariano. Não perca, ginástica na praia, entre de corpo e alma. Patrocínio DARP, o novo nome da malha. Promoção RBS. Pensou surf, skate, bodyboard, pensou exports. Tênis e aeróbica, exports. Pensou nas melhores marcas do cenário nacional, pensou exports. Exports, surf, sport shop. Madre Bebenuda 150, junto a Santa Mônica, Trindade. É verão. Quando você estiver muito cansado, tente respirar rápido e seguidamente por 30 segundos. Depois, respire lentamente por mais 30 segundos. O relaxamento é instantâneo. Para conseguir um bom resultado com esses exercícios, faça-o sentado com as pernas flexionadas e as mãos sobre os joelhos. A situação é grave. Os números são alarmantes e atingem todo o país. Você precisa tomar cuidado. Crise. Não se deixe contaminar. Use camisinha. E calcinha. Sapatinho. Carrinho. Pesquise e comprove. Agora os preços e as condições estão a seu favor. Uma campanha da Federação dos Clubes dos Diretores Lojistas de Santa Catarina. No belíssimo cenário de Blumenau e de Balneário Camboriú, a tradição de boas compras se faz presente nas lojas Melman. Produtos de Santa Catarina com qualidade garantida e o atendimento mais cordial e atencioso. As lojas Melman da Itopava Central e Balneário Camboriú abrem aos sábados e domingos. Pesquisa, dedicação, profissionalismo. A quinta-feira da Moda Verão traz direto da fábrica ao consumidor o que há de melhor em confecção e acessórios de Florianópolis. Especialistas em moda colocam à sua disposição a roupa gostosa e transada do nosso verão. São 90 postos de venda oferecendo preços direto de fábrica. Leve verão de Florianópolis na pele e no coração. Quinta-feira da Moda Verão, a única com preços direto de fábrica. De segunda a domingo, das 10 às 22 horas, no piso superior da rodoviária. Alô, moçada! Atenção pra esse assunto! Vá preparando sua mochila pra pôr o pé na estrada rumo ao Rock in Rio 2. Nós temos os ingressos pra você assistir a INXS, Billy Idol, Santana, Engenheiros do Havaí, Guns N' Roses, Robert Plant, Barão Vermelho, New Kids on the Block, Ground MC. E pra você ganhar um dos 50 ingressos para o Rock in Rio 2, é só ligar para a Atlântida FM dizendo quantas vezes tocou o assobio do Rock in Rio. E quem é o patrocinador oficial do Rock in Rio 2? É isso aí! Os ingressos são para os dias 19, 20 e 22. Fature o seu aqui na Atlântida FM. Dia Subiu, vem pra você curtir nessa tarde. Na continuação da terceira parte do Clube 00, 27 graus. O sol tá brilhando lá fora, 4 e 9. Mini and Vanilli, keep on running. Atlântida. Thank you. on the microphone. Promise I'm not a dumb, my brain ain't strong, at least not to hear us. Cause I'm the paragon, I'm starting 82 and I'm fresh every day. On the microphone, I like to talk about what's happening. It's hitting all the ladies, women, I'm mad, it's this, you against this. My sister ain't get nothing less than woman was kissed. The material fact is what people are looking for. Once they gotta take, they want more and more and more. Yeah. Deus contra todos, você vai morrer e não vai pro céu. Eclipse Oculto, também com Patrícia Sonho de Amor, London B, Dive, Enfim, Nabal, Tilt, Trans, Homem Primata, Neil, Primeiro, Emilian Vanille, Keep On Running. Clube 100. A terceira parte vai até as 5, Paterinha sempre alegrando seus baixinhos, Teodora em Shopping. Roupinhas e calçados dos seus baixinhos continuam em promoção na Pantelinha. Feirinha, você compra à vista com 10% de desconto. Uma mais uma sem acréscimo. Traga seu baixinho para se encantar com a moda da Panterinha. Teodoro, shopping em Itaguaçu. Aguaspar ajuda você no seu orçamento. Moda em duas vezes sem entrada e sem acréscimo e ainda o melhor preço à vista no mercado. Guaspar, a loja sempre do lado da comunidade, que oferece as melhores ofertas em moda masculina, feminina, infantil e lingerie. A Guaspar faz convênio com 11 empresas facilitando sua compra, entre elas Velázio, Banco do Brasil e Ascan. Aproveite todas essas vantagens que só a Guaspar pode lhe oferecer.